PAC, né, do governo federal, ou emenda parlamentar, ou quem sabe um grande patrocinador, né, para fazer essa trilha dentro do parque. Então, enfim, a gente vai estar aí aberto aí às sugestões e nos próximos dias nós vamos estar mostrando esse projeto para a sociedade de Foz do Iguaçu. Lucas, considerações mais sobre a entrevista? Agradecer ao chefe do parque ter vindo tomar o café conosco, viu? E sempre que puder, vem nos contar as novidades. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Obrigado, Guilherme. Obrigado aos ouvintes aí que tiveram paciência, né, de estar com a gente nesse momento. E obrigado por esse café maravilhoso aqui que a gente está degustando agora. Café com a CBN, que estará disponível daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br, o áudio na íntegra para que você possa ouvir e também fazer o download deste material. Recebemos Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu. Café com a CBN volta na próxima semana.